isso aí, estamos de volta com o programa Lixeirinha na rádio Unifran FM 101.3. Eu sou o Toizito. E, bom, a gente ouviu no bloco passado aí Tom Cameron com o disco Música para Lavar Pratos. Vocês sabem que agora o Lixeirinha faz um bloco especial com uma coisa só, né? Que é melhor assim, dá mais credibilidade, talvez, pro artista. E como eu disse no bloco passado, o programa Lixeirinha agora tem duas novidades, né? A primeira é o blog. Você pode acessar ele pela internet, é radiolixeirinha.blogspot.com. E a segunda novidade, que tem muito a ver com a primeira novidade, é o quarto bloco do programa. Agora o programa tem quatro blocos. Porém, o quarto bloco você não vai conseguir ouvir pela rádio, só pelo blog. Porque é um formato interessante, assim, meio podcast, né? É mais prosa do que música, na verdade. Não tem música, né? Só prosa mesmo. E é ali que sei lá, que a gente... É tipo um backstage, assim, entendeu? Por trás das câmeras, vamos dizer assim. Então, se você é fã incondicional mesmo, se você é um ouvinte assíduo e fiel, né, ao Lixeirinho, você vai gostar muito desse quarto bloco. Eu recomendo. Então, vamos continuar o programa com música, né? Porque é pra isso que a gente tá aqui. Tem um disco delicioso, delicioso, de uma banda chamada Gonk. Não é Gong, não. É Gonk com K no final, não com G. E esse disco é de 98. Escolhi algumas músicas aqui do disco pra gente ouvir. O nome do disco é Will Not Attend. Acho que vocês vão gostar muito do disco. Primeiríssima mão aqui no programa Lixeirinha. Um programa onde você ouve músicas que você não ouve em lugar nenhum. tá bom, vai. Daqui a pouco eu volto com mais Lixeirinha. E não saia daí. We'll be right back. lixeirinha, reciclando seu fundo musical. Thank you. Oh,